tá louca de responsa, eu mesmo vi. É só chegar! Tá maluco, lado a lado, feito todo mundo rima. É só chegar! Nós já firma sangue bom, aqui você pode chegar. Festa rola agora, simbora mano, é só colar. Itaquá, Itaquera, Coab, som de favela. Norte, sul, leste, oeste, meu povo, minha galera. Os mano daqui, os mano de lá. É sangue bom, sangue A. É só chegar, ele te manda rima. Leva o povo pra cima, som de drão, peso pesado. O som do gueto domina, seja bem-vindo aqui ladrão. Sangue bom, sangue A. Capão Redondo, Mogi, Parque Novo Mundo, Arujá, Jardim Brasil, Brasilândia, Coab, Itai, Paspoá, Água Funda, Suzano, Parque Santo Antônio. Os mano do sistema, os mano de correria. É ladrão, respeitado, considerado na periferia. É do gueto, é favela, é preto ou branco que tem proceder. Seja bem-vindo aqui ladrão, ND, pode crer. Pacaianguera, Brasilina, Vila Moraes, Heliópolis, Jardim Carubé, Santo André. Os mano da periferia, os mano sangue A. Seja bem-vindo, é só chegar. Sangue bom, só cachorra louca de... Sangue bom, tá maluco. Sangue bom, só cachorra louca de... Sangue bom, é só chegar. É só chegar. É só chegar. É só chegar. É só chegar. É só chegar. É só chegar. É só chegar. Liga os mano agora, põe as caixas pra fora. Chama os mano e as mina, vai, não demora. Vem nessa que é o que liga, curte a nossa festa. Periferia é assim, ladrão vem nessa. Agito geral, som de favela, barulho, som pesado. É rap, detona qualquer bagulho. Pode vir o que vier, que aqui apavora. Tá só no começo e pra acabar não tem hora. Guaianás, Esparelheiros, Perus, Piqueri, Caema, Diadema, também cola aqui. Os mano da quebrada, também do Jardim Ângela, Dinamá, Vila Ré, Jaraguá, Osasco, Itapevi, Carapicuíba, Barueri, Pirituba, Jardim Miriam, Vila Guarani, Jardim Celeste, Piranga, Jardim Maria Tereza, Buraco Quente, Heliópolis, Favela Firmeza, Mauá, Itaim, Penteado, Vila Prudente, Cotia, Imbu, Cidade Tiradentes, Vila Zate, Vila Clara, Cantagalo e Mirim, Jardim Luso, Bela Vista, Vila Ed, Cambuci. Bem-vindo à nossa festa, aqui é sujeito de responsa, aqui é festa de favela, é de gueto. A carne tá no esquema, tem várias pra gente tomar. Não tem hora pra acabar e ladrão, é só chegar. Tá maluco, sangue bom. Só cachorra louca de... Sangue bom. Tá maluco, sangue bom. Só cachorra louca de... Sangue bom. É só chegar. É só chegar. É só chegar. É só chegar. É só chegar. É só chegar! É só chegar! É só chegar! É só chegar! Tá maluco, lado a lado, feito todo rima. É só chegar! Só cachorra louca de responsa, eu mesmo vi. É só chegar! Tá maluco, lado a lado, feito todo rima. É só chegar! Só cachorra louca de responsa, eu mesmo vi. É só chegar! É só